Redação da 6. E aí, ouvintes da Rádio Fiscar, tá começando mais um programa especial aí na sua programação. É o Sessão da 6, em 2 meses já no ar. Eu sou Maurício Zatoni, você deve estar acompanhando aí a gente no 95,3 FM. Ou quando você viajar e não puder estar na região de São Carlos, você pode ouvir a gente através do streaming no site www.radio.fiscar.br. Ou mais pra frente no nosso podcast. Então esse é o Sessão das 6, seu programa de trilhas sonoras de cinema e TV aqui na Rádio Fiscar. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, ouvintes. Aqui é Laura Teixeira, também com vocês no Sessão das 6 aqui na Rádio Fiscar. Lembrando que esse programa tem um bloco especial, todo programa a gente tem um tema especial. E o tema de hoje são filmes de viagem. Então, o Maurício já até falou aí, para quem já está viajando ou para quem já está fora de São Carlos, mas estamos então com um tema especial, filmes que retratam viajantes, viagens e coisas do tipo. A gente vai falar melhor sobre esse tema logo na sequência. E a gente também tem os outros blocos, que é o Sessão Ouvinte, sempre com a participação de um ouvinte escolhendo uma música, e também o Sessão Brasil, com um filme brasileiro. E por último, a gente sempre fala da agenda de cinema de São Carlos, os filmes que estão passando essa semana aqui em São Carlos. Olá, eu sou Gabriela Nogueira e você pode entrar em contato com a gente através do e-mail sessãodas6@gmail.com ou ligando aqui para a Rádio Fiscar, né? 3351-8099. Ou você pode adicionar a gente no MSN, que é radiofiscar@hotmail.com. A gente está aqui online e você pode conversar com a gente aqui ao vivo. A gente está ouvindo agora de fundo o BG, que faz parte da trilha Thelma e Louise, que é um filme clássico, um old movie clássico dos anos 90. Que é a trilha sonora do Hans Zimmer. A gente vai ouvir durante todo o programa hoje vários trechinhos aí dessa trilha sonora, então. E o Hans Zimmer, ele é um importante compositor de trilhas de cinema já. E ele ganhou, inclusive, um Oscar pela trilha do Rei Leão. E um Globo de Ouro pela trilha do Gladiador. Aposto que todos vocês já assistiram esses dois filmes. A gente tá ouvindo aí esse BG. Sessão do Ouvinte. E agora aqui para o Sessão Ouvinte, que é o bloco onde você pode sugerir músicas e trilhas sonoras de um filme que você gosta, de um programa de TV que você gosta, ou somente a trilha que você gosta. Sugerir para a gente toca aqui, mas você tem que contar para a gente por que é que você gosta, e do que filme que é, que programa de TV que é, e o que fala esse filme, e enfim, por que é importante para você, por que você curte essa música. A gente está hoje aqui com o Matheus Manzini, que vai indicar uma música aqui pra gente. Boa tarde, Matheus. Matheus, nos escuta? Tentando uma conexão pro telefone com o Matheus aqui. Bom, o Matheus, ele sugeriu uma música que é a abertura da série de TV brasileira que passava aí nos anos 80, era bem clássica, que era a Armação Ilimitada. A gente, inclusive, aqui há dois programas atrás tocamos uma música do Armação Ilimitada, que era Nós Vamos Invadir Sua Praia, do Traje a Rigor. Agora, a música que ele indicou, como chama a música que ele indicou, Laura? A música é Say What You Will, da banda Fastway, que foi usada na abertura da Armação Ilimitada. Então a gente vai ouvir a música e depois a gente tenta o contato com o Matheus, depois da música, ver se ele consegue falar um pouquinho com a gente. Isso aí, vamos curtir aí Say What You Will, da banda Fastway. We'll be right back. E aí, pessoal, a gente acabou de ouvir Say What You Will, da banda Fastway, que foi uma indicação do Matheus Manzini. Já ele, quando a gente estava exibindo, veiculando aí o programa de seriados, ele entrou em contato com a gente e indicou essa música. Infelizmente, a gente não conseguiu falar com ele. Então, Matheus, se você estiver nos ouvindo aí, tenta entrar no MSN e adicione a gente aí, radiofiscar@hotmail.com. Vamos tentar aí uma outra alternativa, que é você falar através do MSN. A gente vai falando aí o que você está comentando com a gente. Enquanto isso, eu contei para vocês que essa é o Armação Ilimitada. Foi uma série aí dos anos 80, uma série brasileira, transmitida pela Globo. Foi uma ideia do André de Biasi, o Cadu Moliterno e, se eu não me engano, Daniel Filho. Que eles fizeram os primeiros esboços, né, inclusive com uma linguagem de videoclipe, a história de aventura em linguagem de videoclipe, para passar, e aí chamaram o Guel Arraes para dirigir, entre outros diretores, né, não é só o Guel Arraes. Essa música Say What You Will, a gente tocou a abertura da Armação Ilimitada naquele programa, dois programas atrás, e era realmente muito parecida com essa. A abertura era do Ari Mendes, é acreditada ao Ari Mendes, correto, Laura? Isso era Ari Mendes, que é responsável pela abertura, que era um trecho dessa música que a gente acabou de ouvir. Isso, essa música foi usada como base para a abertura que ia pro ar, né? Bom, gente, vamos continuar agora, vamos começar o tema especial de hoje, que é o tema de filmes de viagem, né? Os chamados road movies. Primeiro a gente vai tocar uma proposta diferente, ao invés de tocar a música da trilha de algum filme, a gente vai passar aqui o som do trailer de um filme, que é o filme brasileiro Cinema, Aspirinas e Urubus, que é um filme de 2005, dirigido por Marcelo Gomes. No filme, o personagem Ranulfo relata seu encontro com o alemão Johan, que é numa viagem que ele fez para Paraíba. Esse road movie brasileiro fala de várias coisas, né? A gente vai ouvir agora o trailer, o som inteiro do trailer, do filme Cinema, Aspirinas e Urubus. Não perca a cabeça. Tome aspirina. O que foi? Não, nada não. É que esse filme é tão triste. Triste? Eu acho feliz. É feliz, mãe, mas é triste. A gente começa a pensar na vida. E a pensar na vida da gente. Uma vida que devia ser assim. Buscar a felicidade e mais nada. Você vem de onde? Da Alemanha. A moça podia ser artista de cinema. Não, eu não. Não, por que não, moça? Porque eu quero ser feliz. Esse povo que aparece aí nem tem cara de quem é feliz. O governo brasileiro decidiu declarar guerra à Alemanha e seus aliados. Você já pensou? Se eu fosse para a guerra, você também. Agora fica todo mundo sentado. A polícia vai fazer uma vistoria. Aqui é seco e pobre. Se pelo menos não cai bombas do céu. Vocês acabaram de ouvir, então, o trailer do filme Cinema, Aspirinas e Urubus. E agora vamos continuar com o tema de filmes de viagem. O próximo filme é o Na Natureza Selvagem, dirigido por Sean Penn. O Sean Penn é mais conhecido pelo seu trabalho de ator, né? Como, por exemplo, no filme Milk, pelo qual ele ganhou um Oscar esse ano, em 2009. Mas falando Na Natureza Selvagem, esse é um filme de 2007 que é baseado na história do Christopher McCandless, um jovem de 22 anos que abandonou tudo para sair viajando pelos Estados Unidos. Então a viagem dele leva ele até o Alasca, em uma busca de um encontro não só com a natureza, como fala no título do filme, mas também com uma verdade maior, alguma coisa que ele buscava contra essa sociedade hipócrita que ele via à sua volta. A trilha sonora desse filme foi composta pelo Eddie Vedder, que é o vocalista do Pearl Jam, e esse é o primeiro trabalho solo do Eddie Vedder, né? E a música que a gente vai ouvir se chama Guaranteed, e ela ganhou inclusive o Globo de Ouro de Melhor Canção em 2008. E aí, pra fechar o bloco aí, esse bloco que a gente tá, que a Laura anunciou aí, a gente vai ouvir uma música bem divertida que chama Send Me On My Way, que é a trilha do longa Era do Gelo 3, da Era do Gelo 1, a Laura tá me contando aqui. Esse foi inclusive o Era do Gelo me causou alguns problemas na semana passada, que eu me perdi. Era do Gelo, né, Maurício? Era do Gelo, eu sempre me perco na hora de falar da Era do Gelo. E essa música é da banda americana Rusted Hoot. E é um tema de viagem, de migração dos simpáticos animais, que já estão em sua terceira aparição no filme. A música é o tema da viagem dos animais, correto? Que já estão os animais já estão aparecendo pela terceira vez aí no Era do Gelo 3. Inclusive, o Era do Gelo 3 é o grande sucesso de bilheteria aí em todas as suas... seus filmes anteriores, né? Em toda a trilogia. E só lembrando, então, que nesse filme a viagem, no caso dos animais, é por motivos de imigração, por causa do gelo e tudo mais, assim, né? O motivo de viagem deles é bem específico. É porque está congelando, né? Isso, eles estão fugindo do gelo. Aí o 2 é porque está degelando. Isso, não me engano, eu não lembro mais direito. O subtítulo em inglês é melt, meltdown alguma coisa. E o terceiro, por conta dos dinossauros, que eles estão migrando, né? Exato. Então, vamos de música, começando com Guaranteed, com Eddie Vedder. The rules did not know me. the road. On my way. On my way. Nobody say, nobody on. Well, pick me up with golden hand. Oh, me say, oh, me tell you to run. On my way. On my way. Nobody say, nobody on. Olá, voltamos com o programa Sessão das 6, o seu programa de trilhas sonoras aqui da Rádio Fiscar. Nós acabamos de ouvir a música Send Me On My Way, da banda Rusted Root. E antes disso, ouvimos a música Guaranteed, de Ed Vedder. A gente tá ouvindo aqui a música Send Me On My Way, que a gente falou que faz parte do filme Era do Gelo, né? A gente começou a conversar aqui e lembrou que ela também faz parte do filme da trilha sonora do filme Matilda, que é do ano de 96. A gente começou a lembrar da infância aqui, da música. Esse filme foi dirigido pelo Danny DeVito, que também faz o pai da Matilda no filme, né? Uma curiosidade extra aí, né? E aqui eu gostaria de citar aí pra vocês um trecho do livro Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, que tem tudo a ver com viagem, que é o seguinte, o trecho é o seguinte, Digo, o real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente, é no meio da travessia. Tá aí na página 52 de Grande Sertão Veredas, uma indicação da Laura, esse trecho aí. Isso, a gente colocou isso pra pensar essa coisa dos filmes de viagem, né? Sobre como eles tratam dessa coisa da jornada mesmo dos personagens, mesmo relacionado com uma deslocação, um deslocamento dos personagens, né? Isso é muito bacana de pensar nesses filmes. A gente falou aqui da música, tocou a música Guaranty do Ed Vedder, e a hora que eu saí do estúdio aqui pra acertar umas coisas lá fora, o Itu, que tava aqui ouvindo a gente, elogiou, ele curte pra caramba essa música. Então um abraço aí pro Itu, que está aqui do nosso lado, numa sala ao lado aqui no estúdio. Beleza, então. Então vamos continuar. O próximo filme que a gente vai falar é o Easy Rider, que não poderia faltar nesse programa de filmes de viagem, né? Um filme super clássico, filme de 1969. E no Brasil ele ganhou o subtítulo de Sem Destino. Eu acho que, assim, tem tudo a ver com essa busca de liberdade dos personagens, né? Que saem numa viagem de moto pelos Estados Unidos. Os dois personagens principais, que são vividos pelo Peter Fonda e pelo Dennis Hopper, que inclusive é o diretor do filme. Então saem nessa jornada também bem louca aí pelos Estados Unidos. E nesse filme também tem o Jack Nicholson, inclusive numa das grandes participações, das primeiras, né, grandes participações dele. E ele ganhou sua primeira indicação ao Oscar por esse filme, em 69. E a trilha sonora desse filme contém músicas de grandes nomes do rock dos anos 60, como Jimi Hendrix, Bob Dylan. E a música que a gente escolheu pra tocar aqui é Born to be Wild, que ficou conhecida na versão da banda Steppenwolf. Ela virou praticamente um símbolo, né, dessa vida representada no filme pelos dois motoqueiros do Easy Rider. É, essa vida sem destino aí, né? Agora já o próximo filme que a gente vai falar é o filme Exílios, que fala de um jovem casal parisiense que eles sim tinham um destino, que eles queriam ir pra Argélia buscar, em busca das suas origens, origens ciganas e magrebianas. Eles passam boa parte do filme viajando pela Europa, ficam um tempo no interior da Espanha, até chegar no norte da África. O diretor desse filme é o Tony Gatliff, e ele ganhou o prêmio de melhor diretor por esse filme no Festival de Cannes de 2004. O filme tem em conta com ótimas, lindas paisagens, e a trilha é composta em boa parte pelo próprio diretor, que tem essa origem cigana aí, que é a mistura que tem na França, que é uma boa parte africana, argelina e etc. Vamos ouvir agora então a música Exil, que é a música tema do filme Exílios. Mas antes disso, eu vou anunciar que é a terceira música do bloco, que é uma música do filme chamado Viagem para Darjeeling, do Wes Anderson. E o mais incrível pra mim, gente, é que eu estava falando sobre esse filme, um filme que eu não assisti ainda, mas hoje mesmo eu almocei com minha amiga Flávia. Talvez ela esteja nos ouvindo, espero que sim. Eu queria Flávia. Mandar um beijo pra Flávia. Isso, e o Rafa, que tá ali, deve estar com ela também. E ela sugestionou muito esse filme, indicou muito esse filme, é um filme que ela gosta bastante, e ela tá ultimamente assistindo os filmes do Wes Anderson também. Então, que é o mesmo diretor do Os Incríveis Tenenbaums, né? Que é um filme que eu acho que ela gosta bastante. Os Excêntricos também. Excêntricos, isso. E o filme, a música chama This Time Tomorrow, que é do grupo The Kinks. E esse filme, ele conta a viagem de três irmãos, que eles vão pra Índia, eles viajam pra Índia, em busca de um reencontro espiritual, depois que o pai deles morre, né? E a música, ela fala sobre essa busca de incertezas do futuro, e combina muito bem, então, com as jornadas dos três irmãos, dessa família aí, tentando se reencontrar. A trilha do filme é muito interessante, porque além dessas canções de bandas bem conhecidas, tem como o próprio The Kings e inclusive dos Rolling Stones, conta também com trechos incidentais de filmes do Satyajit Ray. Eu falei certo da outra vez, agora tô com problema. Satyajit Ray, que é um dos mais importantes aí, diretores indianos do século XX. Talvez seja aí uma homenagem, uma forma de homenagem do Wes Anderson ao Satyajit Ray e até ao cinema indiano, né? Então eu dedico essa música aí pra Flávia, que deve estar nos ouvindo. Só mais uma observação, então, antes da gente começar com as músicas. A gente tá falando aqui com outro ouvinte, o Thiago Mal, que tá falando com a gente pelo MSN. E ele também deixou a sugestão dele da outra versão da música Born to be Wild, que a gente vai ouvir aqui. Ele falou pra também tocar a música dos Cowboys de Leningrado, que é uma banda muito engraçada. E quem quiser procurar no YouTube, Cowboys de Leningrado, Born to be Wild também, fica a dica aí pra quem quiser procurar. E aí vamos ouvir, então, começando o nosso bloco com Steppenwolf. And whatever comes our way, smoking lightning. Heavy metal thunder racing with the wind. And the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a love embrace. Fire all of the guns and what's in. Explode into space. Demasiado tiempo. Nos hemos quedado solos sin saber nada. Y hemos olvidado el olor a jazmín de tus jardines. Y poco a poco y hemos olvidado tu idioma, aquel de nuestra madre, para cantarte nuestro dolor, para arrastrarte y protegerte de aquello. Brasil. Olá, estamos de volta com Sessão das 6. Vocês acabaram de ouvir a música This Time Tomorrow com a banda The Kinks. Antes disso, a gente ouviu a música Exile, de Tony Gratliffe. E antes disso, a música Born to be Wild, da banda Steppenwolf. Vamos agora com a Sessão Brasil. A gente vai tocar a música Bye Bye Brasil, do Chico Buarque, que faz parte da trilha sonora do filme Bye Bye Brasil, do Cacá Diegues, o filme de 1979. No elenco do filme estão a atriz Beth Faria, José Wilker, o Fábio Júnior. O Fábio Júnior. E o filme conta a história da caravana Holiday, que cruza o país fazendo espetáculos nas regiões mais pobres, né, mais humildes da população brasileira aí, que não tem acesso à televisão. E a caravana, ela cruza a Amazônia até chegar em Brasília, em busca da tal Altamira, que é a terra prometida, onde não haveriam as espinhas de peixe, que é como eles chamavam as antenas de televisão. Então a terra perfeita para ele seria uma terra onde não tem televisão, que todo mundo pagaria para ver a caravana Holiday, não assistiria TV, né? E a trilha desse filme, ela tem uma curiosidade, que o Cacá Diegues, ele convidou o violinista Roberto Menescal para compor a trilha, né? E sugerindo o Chico Buarque como letrista, né, para fazer a letra da música. Aí eles concordaram em fazer, e tipo, quem tivesse a ideia primeiro falaria e começaria a música, né? Acontece que o Roberto Menescal teve a ideia da composição e da melodia quando ele estava viajando, e o Chico Buarque não. Chegou o dia de gravar e o Chico Buarque ainda não tinha letra. Aí o que ele fez? O Chico Buarque deu uma desaparecida assim no dia, rapidinha, e voltou com um papel enorme, com um poema enorme também, muito maior do que o necessário para a canção. Aí, para resolver o impasse, porque tinha mais letra do que tempo de música, né, tempo de melodia, o Cacá foi lá, começou a ler, não deu tempo de ler tudo, ele rasgou ali mesmo, falou, até aqui tá bom, manda ver, e vamos fazer. Foi assim que surgiu a trilha dessa, a música Bye Bye Brasil, né, pro filme Bye Bye Brasil, do Cacá Diegues. Então a gente vai ouvir agora, e eu só queria, antes de dedicar essa música aí pro nosso ouvinte, Léo BR, que tá falando com a gente também no MSN, que pediu essa música, eu falei pra ele que já tava na programação pra tocar aqui, então vou dedicar pra ele. E pro meu pai também, que deve tá ouvindo e gosta muito desse filme também, queria dedicar essa música pra eles. Então a gente vai ouvir agora Bye Bye Brasil, com Chico Buarque. Passar o avião, assim que o inverno passar, eu acho que vou te buscar. Aqui tá fazendo calor, deu pane no ventilador, já tem fliperama em Macau. Tomei a costeira em Belém do Pará, puseram uma usina no mar. Talvez fique ruim pra pescar, meu amor. Tocantins, o chefe dos Parintintins, vidrou na minha calça ali. Eu vi uns patins pra você, eu vi um Brasil na TV, capaz de cair um toró. Estou me sentindo tão só, ó, tenha dó de mim. Pintou uma chance legal, um lance lá na capital. Nem tem que ter ginasial, meu amor. Meu Tabariz, o som é que nem os pedis. Dancei com uma dona infeliz, que tem um tufão nos quadris. Tem um japonês atrás de mim, eu vou dar um pulo em Manaus. Aqui tá 42 graus, o sol nunca mais vai se pôr. Eu tenho saudade da nossa canção, saudade de roça e sertão. Mesmo é ter um caminhão. vou desligar. As fichas já vão terminar. Eu vou me mandar de trenó pra rua do Sol Maceió. Peguei uma rua em Cilhéus, mas já tô quase bom. Vou pro Ceará, com a bênção do meu orixá. Eu acho bauxita mudar, meu amor. Bye bye Brasil, a última ficha caiu. Eu penso em vocês, não entendei. Explica que tá tudo ok. Eu só ando dentro da lei. Quero voltar, pode crer. Eu vi um Brasil na TV. Peguei uma doença em Belém. Agora já tá tudo bem. Mas a ligação tá no fim. Tem um japonês atrás de mim. Aquela aquarela mudou. Na estrada peguei uma flor. Capaz de cair um toró. Estou me sentindo giló. Eu tenho tesão é no mar. Assim de um inverno passar. Bateu uma saudade de ti. Tô a fim de encarar um siri. Com a benção do nosso Senhor. Programação. E aí pessoal, voltamos aqui com Sessão das Seis. A gente ouviu, tava ouvindo, aliás, a música Bye Bye Brasil, continua aí tocando no nosso BG, a música do Chico Buarque, aliás. E a gente tocou ela até mais um pouquinho dela, porque ela tem 12 minutos, né? Pra vocês curtirem os 4 minutos iniciais dela. Essa gravação aí ao vivo que a gente tá ouvindo, que é no Touro, né? Que é cantada ao vivo, essa versão do Chico Buarque. Isso, continua no nosso BG. Agora a gente vai pra agenda, né? A programação de cinema da cidade de São Carlos. Eu vou contar aqui pra vocês qual é o filme aí, que tá, os filmes estão passando no Cine São Carlos, que fica lá na Jesuíno de Arruda. Não. Enfim, na Major. A maioria das pessoas conhecem. Ainda tá passando lá Era do Gelo 3, o Jean Charles e Intrigas de Estado, que é uma estreia. Intrigas de Estado tá estreando, vai passar todos os dias aí às 9h30. O Jean Charles também, né? Teve uma pré-estreia só no fim de semana passado, mas agora é um filme brasileiro que realmente entra em cartaz a partir de hoje, sexta-feira, 7h30 da tarde, noite. Isso, outra estreia também. Gabi, lá no Cine Iguatemi. Bom, no Cine Iguatemi tem o Harry Potter e o Enigma do Príncipe, que é o sexto filme da sequência do Harry Potter. Tem a Era do Gelo 3 e tem a comédia romântica A Proposta, que é estrelada pela Sandra Bullock. Esses filmes estão passando diariamente lá no Iguatemi. E aí a gente tem também a programação do Sesc, que está tendo agora esse fim de semana a mostra do Melhor do Animamundi, o festival de animação que a gente falou bastante no programa passado, né, que a gente teve o tema de animações. E lá no Sesc, esse fim de semana, está tendo então essa mostra. Eles fizeram uma seleção de melhores filmes que já passaram no Animamundi. E você pode conferir a programação lá na central de atendimento do Sesc. E as sessões acontecem no sábado e no domingo, às 3 horas da tarde. E a entrada é gratuita. E no Cine Sesc também tem o filme Rumba, que vai passar na sessão já tradicional, né, de cinema do Sesc, na sexta, sábado e domingo, às 7h30 da noite. Esse é um filme francês, né, que fala sobre um casal de professores de dança? Isso. Casal de professores que tem em comum essa paixão pela dança latina. Então o filme passa sexta, sábado e domingo, às 7h30 da noite lá no Sesc. Isso, acabando aqui o programa, você pode correr lá e assistir ainda o Rumba. E lá no Cineclube CDCC, que é somente ao sábado, às 8 da noite, tem o filme Império dos Sonhos, que é um filme do David Lynch. Aliás, é o mais recente filme do David Lynch, que é um cineasta bem sofisticado, costuma dar um tom surrealista a seus filmes, né? Lá no CDCC, às 20 horas da manhã. Você pode assistir também. A entrada é gratuita lá no CDCC, viu, galera? E o CDCC fica na rua 9 de julho, ali no centro, gente. Bom, se você ficou perdido ou perdeu algum horário, algum dia de filme aí, visite o nosso blog, que lá a gente tem link para todos os sites dos cinemas, tem endereço e as informações mais completas. E lá a gente também está disponibilizando os podcasts, todos os programas anteriores. Os 7 programas anteriores já estão lá. Não estão todos, estão 6 programas. Isso, mas em breve serão todos os programas, vocês podem acompanhar lá. E lembrando então que a gente está aqui no Sessão das 6, estamos complementando hoje 2 meses no ar. E a gente queria fazer uns agradecimentos aí do pessoal que está ouvindo a gente. Ah, Primeiro a gente vai ouvir a música, desculpa, eu me enrolei aqui. Primeiro a gente vai ouvir a música da agenda, né, que é a música Sombras, da cantora Blanca Rosa Gil, que é do filme Rumba, que a gente falou aqui do Sesc. E aí depois a gente volta para os agradecimentos. La penumbra vaga de mi pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciabas toda, te buscarán mis brazos, te buscaré tu boca y aspiraré la penumbra va. Vocês ouviram então Sombras, com a cantora Blanca Rosa Gil, do filme Rumba, que está passando no Sesc nesse final de semana. Então a gente vai finalizando o programa aqui, como a gente tinha falado, fazer uns agradecimentos. Queria falar com o pessoal que estava online com a gente no MSN, o Thiago Mal, a Mariana, o Léo BR, quem mais falou com a gente online? Não, acho que foi isso. Queria mandar um beijo também para a Michelle e para o Cleiton, que deixaram recados para a gente lá no nosso blog. Que o endereço é sessãodas6.blogspot.com. Aquela hora faltou anunciar o endereço, então todo mundo visita lá, sessãodas6.blogspot.com. E um agradecimento especial ao Matheus, que participou aí com a gente no Sessão Ouvinte. Infelizmente a gente não conseguiu retornar a ligação, mas muito obrigado pela participação. A gente vai encerrando por aqui. Até a semana que vem, e a equipe do Sessão das 6 é produção e pesquisa de Ana Kiel, Gabriela Nogueira, Laura Teixeira, Maurício Zatoni e Thiago Rigolino. E o técnico da Rádio Fiscar hoje com a gente foi o Luan Granzotto. Valeu, Luan. Valeu, meu pessoal. Boa noite. Próximo programa, o tema é comerciais. Então, músicas de comerciais que todos vocês vão lembrar. Boa noite. Se vocês já tiverem alguma dica, entre em contato com a gente pelo e-mail ou pelo nosso blog mesmo, deixando lá um comentário se tiver alguma sugestão. E participem também da Sessão Ouvinte. Ficam aí nossos canais de comunicação abertos com você, ouvinte. Exatamente. Fiquem aí com a Voz do Brasil. E boa noite, galera. Boa noite. Até sexta-feira. Sessão das 6.